Então, livre ascensão nível 340 da presente. Livre ascensão 340 e desvios. Estou no 649, só para informação de tráfego, estou no tráfego à sua direita, 3 horas, 7 milhas, mantendo o nível 170 com o centro Recife. O rumo é o Nordeste. Quanto para o 9, no 649 da Gol, chama agora Recife na frequência 1288 e alterna 13325. 1288, 13325, Gol 649. Papa Sierra, sinal de 3 milhas, baixado e travado. Papa Sierra. Papa Sierra, livre e pouso, visto no 7, vento 180 graus, 09. Papa Sierra. Azul 4065, ready to contact departure, climb level 340, Golly departure. Roger, 340, and we are not following the departure, so we are flying running heading, correction, right turn at this time to avoid weather. Clear, deviation Azul 4065. Clear deviation. Tango Mike, Bravo Uniform, traffic 11 o'clock, 7 miles northeastbound, maintaining 1,500 feet. Mike, Bravo Uniform, 11. Jet 6703, chama agora o centro Recife na frequência 1288 e alterna 13325. 1288, 13325 com Recife. Muito boa tarde, 6703. Papa Sierra. Foi autorizado o teste exterior de 0042. Papa Sierra. Controller 02065, can we fly direct to Goli this time? Roger, clear and fly Goli position as 4065. Direct to Goli, thank you. Mike Bravo Uniform, clear descent to 2,500 feet. Ascent Bravo, descent 2,000 feet, Mike Bravo Uniform. 2,500 feet, clear and final LS, runway 10. Okay, sir, 2,500, I have a clear 13,000. Controle Lima Kilo Zulu para ingresso no corredor Interlagos. Lima Kilo Zulu, autorizada rotatória, informe visual operador. Tamará Zulu. Mike Bravo Uniform, sinal 2000 feet. Just went on till 2000, might have a uniform. Zero 065, call now receive center frequency 128.8. If unable, 133.25. Roger, 288 or 13325, good day. Lima Kilo Zulu, visual aquarela, Dervo. 286, Lima Kilo Zulu. 286, Lima Kilo Zulu. Oi Salvador, boa tarde. Papatango Lima Kilo Zulu tá no Interlagos na proa de, da rotatória, visual qual campo? Ajuste 1013, vento de 150 graus com 7 nós, reporte final de 3 milhas da 17 Lima Kilo Zulu. Passar na final de 3 milhas da 17 Lima Kilo Zulu. Salvador Tower, good evening, good afternoon, Papa Tango, Mike Bravo, uniform established, all localized. Good afternoon, Papa Tango, Mike Bravo, uniform, 281013, wind vent, 70 degrees, 10 knots, report auto marker, then gear down and locate. I will call you back, passing the auto marker and gear down locked. Kilo Zulu, Panajuri da Torre. Positivo, prossiga. Se tiver camisão com tráfego na no Xingu no final da pista 1 horas. Positivo, visual. O Xingu estava passando no número 1 para pôr na pista 10 LS. Então se puder ajustar o tráfego para pôr como número 2, senão eu tenho que fazer 360 na final. Sim, aqui, vamos precisar de 360, ele tá bem atrás da gente. Vai acertar o 360 com a curva pela esquerda e reporta a interceptando ali, Maquilo Zulu. Positivo então, tá autorizado, curva pela esquerda, tá final novamente. We are now passing the auto market to get on the lock at Mike Bravo uniform. Okay, Mike Bravo uniform, I have traffic in sight, clear to lane, attention, the first 90 meters, 10 close. Clear to lane, the wind 180 degrees, 10 knots. Okay, clear to lane at runway 17, also I have counted 10. De Golf Kilo Oscar, identifique autorizado a chegada da mancha e me para descida. Tá pronto para a descida. 155. Sim, senhor, após o tráfego Xingu pousar, Lima tem 355. A intenção pouso na 17, propõe mudança da presente e possível pouso da prova da rotatória. Lima Kilo Zulu. Utilizada a prova da rotatória, Golf Kilo Oscar, chame visual para mudança de regra. Correção, mudança de regras 48. Desce em costas visuais para 1.500 pés, ajuste padrão. Para 1.500 na prova da rotatória, obrigado. Recebo, prova que foi. Só para 2.000 quilo Quebec 100, informe estabilizado. É. 12 uniform on the ground, enter 50, turn right, 121.9. Alô, clear by right, 129. Lima Quilos Rodô, autorizado pistão na 7, vento 1, 0 graus, 1, 0 mais. Livre pouso 17, Lima Quilos Rodô. Eu vou voltar para a torre, Max Bravo, livrei 1-0. Dentro de 1, 7-0, grau 7-9. Eu levo lá 10-3-1. Bravo, uniforme, sente liberação da pista, confirme estacionamento. Passa o filtro. Sente táxi livre, via Juliette, parte principal, reporta na Lima para prosseguir o táxi. Na Lima para falar para prosseguir o táxi, o Bravo informe. Padrão. Me escuta, vento de 1,0 graus, 1,0 nós. Guardião, L2. Como que nos olhos seu solo foi aos 51, pode frequência livre agora. 55 decorreu de Salvador aos 52. Chame o controle agora, 119 decimal 35, bom voo. Obrigado. Duno 55, contato radar, saída da El, suba 340. 340 da El, 3155. Controle, copiou, gol 755. Afirmativo, gol no 755. Identifique, chega da Bonf, desce 40. Bonf, desce 40, 755. Motor de Salvador, boa tarde, gol no 012, ciente da Maca. Gol no 012, boa tarde, identifique, desça para o 050, chega da Mare. 050 na Mare, gol no 012. Solicito o RNAV para o 10. Entre após o TAP, será autorizado Serra Vitor 366. Após o TAP, o 366, obrigado, 1012. Está autorizado, Mike Bravo, informe Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento 9735. Vira fora, fora na Quebec. Controle Salvador, 4102. Prossiga 02. Controle Salvador, 510, a intercepção do litoral para pouso em Rondina. Gente, Guardião 02, mantém o litoral, informe visual com local de pouso em Rondina. Vamos lá, visual para o local de pouso em Rondina, Guardião 02. Autorizado, autorizado, ingresso na Quebec e cruzamento da 1735 até o pátio 5, Mike Bravo Uniforme, tenha uma boa tarde. Bravo Uniforme. Localizador, Bravo Serra. Do Quebec Serra, contato final sem glide, chame 2-18-6, bom posto. Bravo Serra. Sou eu aqui, Bravo Serra. Timbra, ajuste na 013, entre 130 graus, 8 mais. Tá. 3770, voo, 909. Perdura para 2509, é o número 2 na aproximação. Perdura para 2509, voo, 902. Informe razão descida. Tendo agora 1800. Informa o tráfego posição de 2 horas 23 milhas no rumo sudeste. Está cruzando o nível 060 em descida para 1.500 pés. É um bandeirante. Gente, isso é restrito inicialmente para o 060, gol no 755. Restrito 060, gol no 755. Kilo Oscar, tráfego 10 horas, 20 milhas, rumo noroeste, correção sudoeste, cruzando uma centena e descida para 060, um Boeing 737-800. Kilo Oscar, Sérgio. Sim, bravo, fica na terra. Deixa eu pegar na 10. Opa. Tá tudo dado, você quer pela direita e a tocha na final. Vento de 1, 2, 0 graus, 10 nós. Tá. 55, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1-3-3-2-5. 288-1-3-3-2-5, 3-1-5-5, boa tarde. Salvador, Guardião 02, está visual com o local de pouso da região Albina. Solicita frequência livre para contratação de pouso. Frequência livre, Guardião 02, chama para regresso. Frequência livre, chama para o regresso, Guardião 02. Uno 0, Uno 2, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o norte, seu limite é a radial 280 de Salvador. Aguarde o Serra Victor 366. Pela Norte, Bono 012. Bom, 755 vai passar 070 para o 060. Isso é para o 050, Bono 755. 050, 55. Vento de 1,0 graus, 10 nós, química de execução, aqui no 7. Ué? Gol no 755, reduza para 2109, nós aguarde ultrapassagem de tráfego para prosseguir na descida. Reduzindo, 755. Qual é a posição do tráfego, gentileza, no 755? Para a sua direita, 2 milhas. Tem o tráfego que quer, 755. Deixa para 4 mil pés o gol no 755. 4.755. Justo padrão. Está presente e autorizado o CRV do 367 e após o 366. Certo, 367 e 366, certo, sim. Kilo Oscar, tá visual com tráfego à sua direita, 1 milha. Seu Matheus. Certo. Gol no 012, voe para o Serra Vitor 368, desça para 4 mil pés, ajuste padrão 1003. Serra Vitor 368, gol no 012. Gol no 755, tráfego superado, desça para 2500 pés. Informe Serra Vitor 366. 2500, bom areio 366, 755. Louco vai à esquerda, a partida presente, o gol no 755 para o 366, função da formação aqui na nossa proa. Siga o Orion 02. Coluna Ondina, prossegue em patrulhamento da cidade, acertando a escuta do controle. 7, o Orion 02, ajuste padrão, mantém a escuta desse controle. O gol no 012, mantém o nível 050. Gol no 012, prossiga para 2500 pés, ajuste padrão, informa que irá seguir o tráfego da companhia, Boeing 737-800. Mas vai seguir o tráfego, vai descer para 2500 agora, no 012. A gente aguarde, mas tem escuta de Bravo Lima. 500 pés nas proximidades de Ituna. 500, 500. Alfa Golf, Kilo Oscar, prossiga para o final da 17, chame torre 18,6, bom posto. Obrigado, bom final de semana. Salvador, eu vou, Kilo Oscar. Aí passou, tem a Victor 366 com referência, gol no 755. Sete final de GPS, chame torre 18,6, gol no 755. 18,6, 755. E da outra falha. Oxi, pode prosseguir esse final da pista 17, aguardando trânsito de posto. Aí eu tenho um gol que tá agora ingressando em. Quase bloqueando Duna, que deve ser o número 1 LS na pista 1-0. Aí atrás dele tem outra nave da Gol, vamos tentar encaixar sua nave entre as duas. Fechou, vamos lá. Se adiantar um pouco o tráfego, de repente consegue fazer com o número 1, tá? O tráfego tá agora pra 4 milhas de cimbra. Bravo Lima, copia. Bravo Lima, está autorizado para Maracás, Sierra November, Mike Juliette. Livre voo 080, até 40 milhas após cancela 085. Decola da 17 com curva à direita após decolagem na saída Gole, Eval após direto. Transponder 5455 e a frequência do controle 119, decimal 35. Frequência da torre 118, decimal 612. Juliette Bravo Lima, centro, Salvador Maracás, nível 80, decolou do 17, direita, Gole, Eval. Até terminal, após 085, 1935, o controle 1862, vai chamar para o acionamento, o Juliette Bravo Lima. Eu só confirmo o transponder 5455, Juliette Bravo Lima. Ok, 5455. Gente, o Juliette Bravo Lima, informe para o B. 47. 07 a bordo e está no 44. Chibá Aerostar. Gente, Aerostar, para acionamento de táxi, torre agora 118.62, então meu voo, boa tarde, Juliette Bravo Lima. Obrigado. Mantém escuta. E a nave da Gol pedindo uma informação, por favor? Ah, tem uma luz da pista, tá acesa? Não, a gente pode ligar aqui, porque não tá chegando sobre o campo, é só uma camadinha aí na final, mas eu posso ligar aqui pra você, só um minutinho. Se puder fazer a gentileza, tá com uma leve camada de umidade na novamente, então as coisas vão escuro. Já foi ligado. Obrigado. Torre, fracionamento, Juliette Bravo Lima. Positivo, está autorizado agora, Juliette Bravo Lima, chame táxi. Meia, tá sem helicóptero, obrigado. Oscar no solo aos 05, a livrar direito a frequência livre. E o Oscar Gato, volta na tomada. 5 visual, trem baixo travado. Foi no 755, foi autorizado pista 10, ventos de 130 graus, meia dúzia de nós. E meu pouso no 0, vou no 755. Salvador, boa tarde, Gol 0, 1-2. 0, 1-2, boa tarde, continua a transformação, reporte sim, rebaixado e travado. Vai portar para rebaixar e travado, Gol 0, 1-2. O Torre está pronto para o táxi, Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima está... Tá, a aeronave está ingressando no pátio da Baeté. Tô aqui, tá, tô observando aqui, já passou, senhor, vai ingressar aqui, se autorizado. Pode ingressar, eu tô de sangue, está na 7, Juliette Bravo Lima. Bravo Lima. Ingresso 17, Juliette Bravo Lima. Control 103567, we fill out of 175 Ford 100, heading bomb. 3567, qualquer identification, temp level 0405, heading bomb position. Sending 040, heading bomb, 103567. No solo de Salvador agora ao 08, direita 219. Direita 219, 75. Tarde, Gono 755, táxi livre via Alfa Juliette para o 04. Alfa Juliette 04, 755. Adianta na radial 299, 6 milhas de Salvador. A intenção de retornar para Pouso, no 4 lugar. Gente, prossiga para a rotatória, guardião 02, aguarde transferência. Passete para a rotatória, guarda transferência, guardião 02. Chama agora a torre 18 meia, bom pouso. Torre 18 meia,